Panorama Agrícola para 26 de janeiro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Tá chegando mais um amigo do Grupo Chão Batido, Ivonir Machado. Canta aí, parceiro, pra essa mulher. Olá, amigo ouvinte, hoje é quarta-feira, 26 de janeiro. Este é o Panorama Agrícola em noite de lua minguante. O ditado de hoje é: mantenha os pés no chão. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma entrevista especial sobre nucleação de abelhas para aumentar a produtividade. Uma dica que pode mudar o seu dia. Iogurte com cebola ralada é um ótimo tempero para saladas e para colocar sobre as batatas assadas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós recebemos hoje aqui no estúdio da Central de Rádio da Epagri, em Florianópolis, o Ivanir Sela, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Vamos conversar hoje um pouco sobre a mortalidade das abelhas, que continua a afetar a produção em Santa Catarina. E o que fazer para amenizar o problema? Uma das saídas seria a substituição das rainhas. Sobre esses dois assuntos, Ivanir Sela, que informações você teria para o apicultor que nos ouve? Bem, inicialmente nossos cumprimentos aos agricultores, especialmente aos apicultores do estado de Santa Catarina. Realmente são dois assuntos bastante importantes na apicultura, em vista que nos últimos anos, Mauro, nos últimos 3 ou 4 anos, tem ocorrido mortalidade de abelha assim, numa porcentagem bastante alta no estado. Está se perdendo em torno de 30% das colmeias do estado todos os anos. O prejuízo para os produtores é grande, né? E alguma coisa está sendo pensado e nós, técnicos e também produtores, temos que adotar algumas medidas para que isso pare de acontecer. Uma delas, sem dúvida, a substituição de rainhas ajuda bastante. A idade da rainha conta muito também. Que se o enxame entra vigoroso no inverno, com uma rainha nova, com uma boa capacidade de postura, um bom comando dentro dessa colmeia, esse enxame bem estruturado, vigoroso, vai ter mais facilidade de passar o inverno e a primavera. Bem, Ivanir Sela, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, qual a orientação, então, para o apicultor com relação à substituição da rainha? Bem, com relação à substituição da rainha, é feito em dois casos, ou com dois objetivos maiores, né? Os produtores devem substituir a rainha para melhorar geneticamente a qualidade. Isso é feito em suínos, aves, gado, bovinos, né? Já há 20, 30, 40 anos. E na abelha isso não é feito. Eu lembro que na casa dos meus pais, meus avós, aquela vaquinha que produzia pouco, uma genética ruim, uma matriz de suíno... uma porca criadeira que produzia poucos leitões, era substituído, e era substituído na propriedade por uma filha de uma boa produtora. Isso já há 20, 30, 40 anos atrás, e na abelha ainda não é feito. Então nós temos que pensar assim, e já é feito na maioria dos países que tem a apicultura mais desenvolvida, com uma tecnologia melhor, nós temos que fazer a seleção genética dessas abelhas e trocar esse material genético. Temos que ter abelhas de melhor genética. Mesmo não pensando em melhorar a genética, só matando, só eliminando as rainhas velhas, não deixar morrer o acaso, que uma rainha vive até 5 anos, mas ela diminui a produtividade gradualmente, a partir do primeiro ano já, né? E vai chegando no final, ou enxameia, vai embora com uma parte da família, ou essa família vai entrar em colapso. E ali, muitas vezes, no inverno, porque conjuga com outros fatores. Então, nós podemos, no mínimo, eliminar essa rainha agora depois da safra. Colheu o mel, mata a rainha velha e deixa vir uma rainha nova, quando não tem possibilidade de melhorar. Mas o ideal é fazer uma seleção, Mauro, a partir do plantel. Se você tem 100 colmeias de abelha, se tira filhas das 10 ou 20 melhores para substituir essas rainhas pouco produtivas e com mais idade, que já estão diminuindo a produtividade. Todos os anos nós devemos eliminar a rainha. Aí, a partir de um ano, começa a decrescer a produtividade e decrescer o comando dentro da colmeia. Perfeitamente. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Ivanir Sela, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. E como se faz esse processo de substituição? O apicultor conhece bem esse processo? Não. O nosso produtor, ele não adota muita tecnologia em abelha, por não ter uma assistência técnica adequada. São muitos poucos técnicos de campo que trabalham com apicultura. Então nós temos em Galde Leite, Soma, técnicos de empresas do Estado, de iniciativa privada, cooperativas, indústrias. Você vai ter um monte, muitos técnicos trabalhando com Galde Leite no Estado. Conservação do solo, todo mundo mexe um pouco. Suinocultura, tem empresas. Mas a apicultura exige que o técnico goste de abelha e exige uma especialização. Exige um conhecimento específico na área, porque a abelha ela é defensiva, é um pouco mais difícil de trabalhar com ela. E também ele não tem receita pronta. O galo de leite, você vai na agropecuária, na cooperativa, compra um saco de ração e dá no coxo, você consegue controlar. Mas a abelha vai buscar alimento na natureza. Ela depende muito de fatores ambientais, naturais, né? De clima, chuva, frio, essas coisas. Florado. Então exige um pouco mais de conhecimento técnico também, exige uma capacitação desse técnico. Então o nosso produtor não é natural para ele ainda, ou para a maioria, a fazer a substituição de rainha. No Uruguai, na Argentina, países que têm apicultura já mais envolvida, para eles naturalmente fazem todos os anos. E essa substituição é que se chama de nucleação? A nucleação é um dos métodos, uma forma de substituir a rainha. Aliás, a melhor forma. A substituição através da nucleação é feita da seguinte forma. Em regiões onde tem bracatinga, que tem uma flor mais cedo, que o enxame cresce mais cedo na saída do inverno, é possível multiplicar esse enxame no mês de julho, agosto já, até setembro, outubro. Ele vai estar um enxame já desenvolvido e vai conseguir produzir na mesma safra. Se o produtor não quer aumentar o número de colmeias no apiário, ele vai, que vai fazer? Pega esse núcleo novo que ele fez, que vai ter uma rainha nova, vai juntar com uma caixa, com uma colmeia de rainha velha pouco produtiva. Elimina a rainha velha do enxame pouco produtivo e junta as duas famílias, do núcleo e dessa família. Junta numa terceira caixa, ele vai ter duas famílias a princípio trabalhando, uma rainha foi eliminada, essa rainha pouco produtiva, e vai ter uma produção de mel muito grande, porque tem quadros com cria, com pólen, com mel, e tem abelhas de duas famílias. A hora que ele juntar, então, vai estar uma família muito grande, com bastante campeiras para trabalhar na coleta dessas flores. Isso deve ser feito pelo menos uma vez ao ano? Todo ano a gente orienta a trocar as rainhas. Pode ser feito. Quem não, nas regiões que não é possível fazer núcleo muito cedo, pode fazer um pouco mais tarde e juntar no outro ano, no ano seguinte, esse núcleo com uma caixa pouco produtiva. Outra forma também de se fazer é depois da colheita. Termina de colher o mel e elimina todas as rainhas do apiário. Elimina todas. Às vezes o produtor tem dó, essa é bonita, essa é grande... Ele fica um pouco afeiçoado, mas a aparência da rainha não quer dizer muita coisa. O que quer dizer só a asa dela, que ela está desgastada, e isso o produtor não vê. Então ela está com um corpo bonito, ela é bonita e tal, mas já começa a dar sinais de falhas na postura, e isso aí tem que ser eliminado. Então elimina todas e deixa nascer naturalmente, as abelhas mesmo vão puxar uma outra mãe. Cada família orfanada vai produzir 10, 15 realeiras até. Ele pode aproveitar as realeiras das melhores famílias e enxertar nas famílias ruins. Então ele pode fazer um melhoramento genético já com bastante facilidade a partir desse método. Ele elimina todas as rainhas e enxerta quadros com cria ou com realeiras de filhas de boas mães, que boas mães vão dar boas filhas, boas mães vão dar boas filhas, né? E enxerta nessas famílias aí que a genética da rainha não era boa. Mas só substituindo, Mauro, só matando a rainha velha, só eliminando, ele vai conseguir ter um acréscimo na produção de 36% em média. Nós fizemos pesquisa, temos dados, que aumentou 36% só a diferença da idade de uma rainha. A rainha nova produz 36% a mais nas mesmas condições que esteja, lógico, uma família, uma rainha mais velha. Mas se ele conseguir melhorar a genética, esse aumento de produtividade chega a 200%. Chega a 200%. Então, só trocando a rainha, só eliminando, deixando nascer uma nova, vai ter um incremento na produção de 36% em média, além de ter um enxame mais vigoroso, que vai passar o inverno mais tranquilo, né? Mas se ele conseguir, além de substituir para uma rainha nova, introduzir uma rainha de boa genética, ele vai duplicar a produção tranquilamente. Agradecemos então a Ivanir Sela, do Parque Ecológico Cidade das Abelhas, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Sela, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade e um abraço a todos os produtores do estado de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.